Hoje eu preciso falar sobre a gente, sem mentir, de como o seu aniversário me incentiva a agir. Sobre os problemas, e sempre se exagera na medida, e o orgulho nos brinda, como bêbados em esquinas, governados, sem saber qual rumo seguir. Me incomoda este olhar faminto pra me engolir. Às vezes relevo, finjo não ouvir, esqueço. Palavras torturam, ofendem, prendem. No tempo, como tatuagem, como trauma de infância, sem jogos ou indiferenças, não somos crianças. Garota, insistir, difícil admitir que no simples deslize o castelo pode ruir. Há uma fração aqui, um centímetro em nós, pinto ponte estreita que interliga. Amor e ódio, olhos não refletem um falso. Qual sentimento? A boca camufla o insulto, pois mudo, não faz lamento. Sem novidades, não tem nada pra falar. Solidão é o castigo dos que querem complicar. Tudo desprezo que dei, você fez por merecer, pois eu sei muito bem quem é você. Sem novidades, não tem nada pra falar. Solidão é o castigo dos que querem complicar. Todo desprezo que dei, você fez por merecer, pois eu sei muito bem quem é você. Cansei da desconsideração do ser humano. Chorei, escondida só pra passar um pano. Gritei dentro de mim, só pra eu mesma ouvir. Planejei coisas que ainda eu sei que vou cumprir. Aproveitei todos os momentos que eu consegui sorrir, vivenciei. E tô pronta pra aprender o que eu não sei. Viajarei entre planos e lugares que nunca passei. E cada olhar verdadeiro no coração guardei. Que eu alcance a plenitude. O perfeito não existe, valorizo a atitude. Sinceridade, respeito e amor. Faça e receba, tem que ser merecedor. O que me fortalece é saber que o dia sempre amanhece, que um dia eu vou ter um lindo lugar com um imenso mar, cercada de boas pessoas que ainda sabe o que é amar. Sem novidades, não tem nada pra falar. Solidão é o castigo dos que querem complicar. Tudo desprezo que dei, você fez por merecer, pois eu sei muito bem quem é você. Sem novidades, não tem nada pra falar. Solidão é o castigo dos que querem complicar. Todo desprezo que dei, você fez por merecer, pois eu sei muito bem quem é você. Olhares espalhados, todos sentem, intuitivo, acompanhado, a cobiça aumenta. Preservo o mito, não minto. Quer dar de braço físico, cansa. Toda hora o teu reclame pesa mais na lembrança. Acho que a união combina bem com respeito. Não desse jeito, egoísmo só há defeito. Lamento parecer suspeito. Pra que desconfiança sempre ao seu lado, meu anjo? Pra que mãe, artifícios baseiam-se na incerteza. O sentimento de culpa, o pecado está na cabeça. Quem planeja engaiolar, quem pássaro não é. Na verdade não ama, pois isso se baseia em fé. No outro, a metade, conjunto, sinceridade. Não se transmite em frases, convivência, peça-chave. Sei muito bem quem é você. Sem novidades, não tem nada pra falar. Solidão é o castigo dos que querem complicar. Tudo desprezo que dei, você fez por merecer, pois eu sei muito bem quem é você. Sem novidades, não tem nada pra falar. Solidão é o castigo dos que querem complicar. Todo desprezo que dei, você fez por merecer, pois eu sei muito bem quem é você.